9:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Noite Total. Notícias, entrevistas. Apresentação, Oxane Ré. Você está acompanhando o CBN no Estação desta sexta-feira, agora 9:03. CB, tempo e temperatura. Informações do Weather Channel, o canal do tempo.